começa agora, Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Estamos chegando, Mundo Sertanejo está no ar, a partir de agora, muita música no seu rádio. Obrigado pelo carinho de vocês, a todos os internautas, né, que acessam radioestudiobrasil.com.br, ouvindo o nosso programa, também vocês que nos ouvem através das emissoras parceiras, que são nossas afiliadas, a nossa central de produção, radioestudiobrasil.com.br. Cadastre a sua emissora e exiba os nossos programas com muito sucesso, viu? A todos vocês, diretores, programadores, locutores, enfim, a todos que compõem as equipes das emissoras, muito obrigado pela parceria, pelo carinho de vocês, tá? E claro, os nossos ouvintes, que são a razão do nosso sucesso. Beijo no coração de todo mundo. João Neto e Frederico cantam abrindo o programa Lelele. Sexta-feira fui tentar me distrair. Chegando na balada toda linda eu te vi. Você no camarote e eu rodado no pedaço, caçando um jeitinho de invadir o seu espaço. Não tenho grana, não tenho fama, não tenho carro, tô de carona. O meu cartão foi bloqueado e o meu limite tá estourado. Sou simples, mas eu te garanto, eu sei fazer o lelele, lelele, lelele. Se eu te pegar, você vai ver, lelele, lelele. Você jamais vai me esquecer, lelele, lelele. Se eu te pegar, você vai ver, lelele, lelele. Você jamais vai me esquecer. Sexta-feira fui tentar me distrair. Chegando na balada toda linda eu te vi. Você no camarote e eu rodado no pedaço, caçando um jeitinho de invadir o seu espaço. Não tenho grana, não tenho fama, não tenho carro, tô de carona. O meu cartão foi bloqueado e o meu limite tá estourado. Sou simples, mas eu te garanto, eu sei fazer o lelele, lelele, lelele. Se eu te pegar, você vai ver, lelele, lelele. Você jamais vai me esquecer, lelele, lelele. Se eu te pegar, você vai ver, lelele, lelele. Você jamais vai me esquecer. Vem, você com a gente, vai todo mundo, ó, quero ir. Lelele, lelele, se eu... Lelele, lelele, você. Lelele, lelele, se eu te pegar, você vai ver. Lelele, lelele, você jamais vai me esquecer. Ah, se eu te pegar, você vai ver, viu? Muito bem, Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço, meu amigo Cícero Júlio, ouvinte da Rádio Difusora FM Zedoca, Estadão do Maranhão, todo mundo ouvindo aí em Zedoca, né? Pela Rádio Difusora FM, todos os dias às 18 horas. Muito obrigado a todos vocês, tá? Os amigos da Rádio Cidades Brasília, exibindo o nosso programa, muito obrigado, viu? Pelo carinho. Os amigos da Rádio Beleza FM, em Candangolândia, Distrito Federal. Valeu, cowboy. Um abraço a todos vocês da equipe. Muito obrigado, viu? Meu amigo Big Night, os amigos da banda Nat Music, em São João do Paraíso. Um beijo aí para todos vocês de São João do Paraíso. Mirlene Silva, todos os nossos amigos dessa

do 7, 27 do 7, portanto, sábado, em Vanderlei, na Bahia, na ocasião da festa do milho, né? A cidade vai estar simplesmente bombada e a gente vai estar na casa de show Caldeirão Broda, esperando vocês. Show para 2-3 mil pessoas, muito bacana, viu? E também no dia 28, no domingo, o show continua em Barreiras. Vamos estar na casa de show Ingá, em Barreiras. Todo mundo convidado. Vai ser muito bacana, viu? Valeu, Alinaldo Oliveira, os amigos da Vanderlei FM, todos vocês. Valeu, DJ Carrapicho Cabra Danado. Quem canta bonito no quadro Ao Som da Viola. Maiden Marcelo, Vida de Sertão. Agora no Mundo Sertanejo, Ao Som da Viola. Ao Som da Viola. Essa foi a vida boa que eu pedi pra Deus. Sertão, toca violão com os amigos teus. Lá no sítio da saudade, longe da cidade, longe do barulho, aonde o sertanejo vive uma vida humilde, lá não tem orgulho. Lá a gente engorda o porco, a gente faz a hora, faz um frango caipira com a guariroba. Lá a gente toma o leite cedo no rural, e à tarde pesca na lagoa. Que vida boa, não tem nada igual. Fim de semana faço festa e convido os meus amigos pra uma de viola. Fim de semana lá no sertão, a solidão a gente manda embora. Não falta inspiração, não falta alegria. Lá os pássaros também fazem sinfonia. Lá o canarinho canta no amanhecer, e o João de Barro faz a festa, ajuda na orquestra do entardecer. À noite a lua é testemunha de uma canção. Lá o sertanejo abre o seu coração e faz cada moda boa que a moçada gosta. O sertão é um pantanal, hino nacional, e essa pátria é nossa. Fim de semana faço festa e convido os meus amigos pra uma roda de viola. Fim de semana lá no sertão, a solidão a gente manda embora. Você está ouvindo Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos a apresentar Mundo Sertanejo. Já estamos de volta ao Mundo Sertanejo, está no ar. Um abraço aos amigos da 104, Rádio 104.9 de Humaitá, Estadão do Amazonas. Meu amigo Antônio Januário, a Mônica Venazi e todos da equipe, né? O Nelson Casagrande, o Luciano, o Raulim Magalhães, a Fabiola Guabi, o Marcelo Venazia, todos vocês da equipe, dessa emissora parceira que exibe o nosso programa com muito sucesso aí na cidade de Humaitá, Estadão do Amazonas. Um beijo para Tânia Geniselli, a Celira Seneni, a André Lima, tantos e tantos ouvintes nós temos aí em Humaitá. Muito obrigado pelo carinho de vocês, um beijo, tá bom? Meu amigo Adilson, de Jiparaná, também não perde o nosso programa. A Alessiane Oliveira, em Taperoá, os amigos da Rádio Taperoá FM, na Paraíba. Muito obrigado pelo carinho de vocês, tá bom? A Simone Maciel, todos vocês de Taperoá, Estadão da Paraíba, exibindo o nosso programa, a Itaperoá FM. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês, tá bom? Da equipe e, claro, dos ouvintes. Meu amigo Manfrini Guerri, em Guarapari, Espírito Santo, quero mandar um beijo para minha querida Marli Santos Pinto, a sua mamãe Dona Odete, todos os amigos de Guarapari, a Janete Matos, enfim, todos vocês ouvindo pela rádio Sim AM. Todo o estado do Espírito Santo ouvindo o nosso programa. Um abraço, meu amigo Herbert Souza, de Viana. Um abraço, valeu, Herbert. A minha querida Vilma Fernandes, todos os amigos de Berilo, Minas Gerais, ouvindo pela Rádio Araia FM. A Vilma Fernandes é de Caetitu, é cidade próxima a Berilo, município de Berilo, inclusive, né? Os amigos da Morada FM, em Virgem da Lapa. Meu amigo Zezito Martins, em Araçuaí, Estadão de Minas Gerais. Os amigos da Cauê FM, muito obrigado pelo carinho de vocês, tá bom? Minha querida Maria Eusilene, em Santa Luzia do Paruá, um beijo para vocês aí de Santa Luzia, viu? Meu amigo Márcio Araújo, a Cristina, todos vocês da Cidade FM, de Castelo dos Sonhos, Estadão do Pará. Minha querida Bruna Roldão, sempre interagindo comigo também no Facebook, aí de Vilhena, Rondônia. Um beijo para vocês, tá bom? Michele Fauzi, de Belo Horizonte, cantora que faz muito sucesso na região de Belo Horizonte. Michele Fauzi, sempre interagindo comigo, diz que não perde o programa. Valeu, Michele, um beijo para você, viu? Quem vai cantar bonito agora? Daniel, do outro lado do rádio, para minha querida Ângela Maria, em Tabuna, na Bahia. Um beijo para você, viu, Ângela Maria, pelo carinho de sempre no Facebook, sempre falando comigo. Daniel canta, do outro lado do rádio. Ei, você, lado do rádio, escute essa canção que fala de um amor que talvez nunca tenha amado. A voz de um coração não cala, você talvez não tenha escutado. São pequenas emoções, pequenas festas que acontecem no silêncio, às vezes em simples conversas. A vida, mesmo que às vezes sofrida, é tão curta e tão bonita pra não ser vivida. Como se fosse uma neblina no vento, mudando a forma de qualquer pensamento. Como uma estrela iluminando um desejo pelo espaço, no calor de um beijo. Como se alguém chegasse vindo do nada, ao som apaixonado de uma balada. Como se um grande amor viesse num raio e apagasse o que não se acende mais do outro lado do rádio. Você, do outro lado do rádio, escute essa canção que fala de um amor que talvez nunca tenha amado. A voz de um coração não cala, você talvez não tenha escutado. São pequenas emoções, pequenas festas que acontecem no silêncio, às vezes em simples conversas. A vida, mesmo que às vezes sofrida, é tão curta e tão bonita pra não ser vivida. Como se fosse uma neblina no vento, mudando a forma de qualquer pensamento.

te esquecer, eu vou. Maravilha, maravilha, Mundo Sertanejo está no ar. Minha querida Fabiana Gonçalves, em Virgem da Lapa, não perde o programa. A Lília Moreira, da Rádio Morada FM, o Laerte, todos vocês, viu? Obrigado pelo carinho. Meu amigo Reginaldo Franco, aí da Rádio Arai FM, Berilo, Minas Gerais, a Vilma Fernandes, todos vocês de Caititu, município de Berilo, onde nós temos audiência fantástica. Brevemente, Diego Valadares, aí na sua cidade, fazendo shows, viu? Um abraço, muito obrigado. Meu amigo Adilson do Vale, da Rádio Cultura Sertaneja, em Caçapava, São Paulo. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Minha querida Maria Madalena, em Jaíba, Minas Gerais, também, ouvindo o Mundo Sertanejo. Léo Magalhães canta, diz pro meu olhar. Quantas vezes em silêncio, desejei sumir daqui e buscar meus sonhos em outros caminhos. E ao abrir aquela porta pra sair, eu me toquei. E nas ruas eu estava mais sozinho. Já dormi em outros braços, mas não pude te esquecer. O meu coração queimava feito brasa. Parecia um pesadelo viver longe de você. E é por isso que voltei pra nossa casa. E saudade toda noite eu chorava. Não vou mais deixar outro amor assim. Diz pro meu olhar. De novo. Não vou mais deixar outro amor assim. Diz pro meu olhar, pro meu olhar, se vai me perdoar. Muito bem, vamos em frente porque atrás vem muita gente. Mundo Sertanejo está no ar. Vamos ficando por aqui hoje, viu? Amanhã estaremos de volta com mais um programaço no seu rádio. Obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês, tá bom? A todos que estão sempre no Facebook comigo, é só adicionar Diego Valadares, tá bom? Para a gente estar sempre falando, sempre interagindo, tá bom? Vou cantar para vocês, encerrando o programa, com uma música também que marca muito a minha carreira. E essa é boa para dançar. Vou cantar ao vivo na sua cidade, viu? Bailando vai quem quer. Canta, Diego Valadares. Tchau, Brasil! Hoje eu tô arretado, hoje eu quero uma mulher. Vou dançar até suar no bailão do vai quem quer. Seja loira ou morena, gorda ou magra, tanto faz. No bailão do vai quem quer, tem mulher até demais. Olê, olá, olá, olê. Tô arretado, tô querendo uma mulher. Olá, olê, olê, olá. No bailão do vai quem quer, até o dia clarear. Olê, olá, olá, olê. Tô arretado, tô querendo uma mulher. Olá, olê, olê, olá. No bailão do vai quem quer, até o dia clarear. Quero uma mulher comigo, seja moça ou coroa. Depois de uma garra, garra, a gente fica numa boa. Olê, olá, olá, olê. Tô arretado, tô querendo uma mulher. Olá, olê, olê, olá. No bailão do vai quem quer, até o dia clarear. Olê, olá, olá, olê. Tô arretado, tô querendo uma mulher. Você acabou de ouvir Mundo Sertanejo. Não perca o nosso próximo programa.